Eu nunca fui de escrever cartas nem de mandar flores. Eu que já tive em minha vida milhões de amores. É a primeira vez que eu não sinto meus pés no chão. Fiquei perdido quando vi o seu olhar no meu. Quase que fiquei louco querendo um beijo seu. Senti dentro do peito bater forte o coração. Era cedo pra me declarar. Fiquei com medo de você duvidar. No outro dia tive a sorte e te encontrei de novo. Falei desse amor que é lindo, mas é perigoso. Quando se ama alguém que não quer se apaixonar. Mas vi você sorrindo e o medo desapareceu. Notei que o amor da sua vida era eu. Então te dei um beijo, fiz você acreditar que eu nasci pra te amar. Que fiquei louco querendo um beijo seu. Senti dentro do peito bater forte o coração. Mas era cedo pra me declarar. Fiquei com medo de você duvidar. No outro dia tive a sorte e te encontrei de novo. Falei desse amor que é lindo, mas é perigoso. Quando se ama alguém que não quer se apaixonar. Mas vi você sorrindo e o medo desapareceu. Notei que o amor da sua vida era eu. Então te dei um beijo, fiz você acreditar. No outro dia tive a sorte e te encontrei de novo. Falei desse amor que é lindo, mas é perigoso. Quando se ama alguém que não quer se apaixonar.